324, boa noite. 224, subir mantenha 190, saída Pouca, vigilância. Saída Pouca, subindo para o 190, 6224. Boa noite, total 9908, está autorizado a ir decolada 10, vento de 160 graus, uma dúzia de nós. O 9908 decolou aos 54, controle 120.8, boa noite. Controle 208, boa, total 9908. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, boa noite, submantenha 320, saída da El, vigilância. 320 na Dael, 9908. Controle, o total 9908 está encontrando algumas informações. Pode voar direto da El ou Leda? Prezado Leda. Direto Leda, 9908, obrigado. Chané 6224 vai passar nível 160, chama centro. Frequência 12685, alterna 2545. 2085, alterna 2545, Chané 6224, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, 05. 5, chegada Mari, vê se mantém a 2 mil pés, ajuste na 020, vigilância radar. Na Mari, 2 mil pés, vigilância, boa noite, 05, no 020, no ajuste, tem que dar bravo. Tá 3600, autorizado de aliança, que se vê, fonte estabilizada. Autorizado aliança, estabilizado, vai. 9908, vai passar um 50, sendo centro, 1251, na antena 3325. 3600, passa a Duna, livre LS, chame a torre 118.6. 18.6, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite. Tá 3600, passando o 372, trem baixo travado. 3600, boa noite. Avistado na final da no zero, livre pouso. O vento é de 1.60 graus com 14 nós. Livre pouso não no zero, tá 3600. Controle, Guardião 05. Prossir. 05. Pelo aproximado pelo setor norte. Passado 5.3 milhas, visual com calma. Se retorna para pouso? Afirmo. Chame a torre 118.6, Guardião 05. 118.6, gerador. Boa noite, aproxima direto para o pátio 4, guardião. Autorizado na presente posição, direto para o pátio 4. O vento ONU 50 graus, 14 nós, que legal no 020, reporte no solo controlado, guardião 05. Ponto 020, autorizado da presente, pátio 4, no solo controlado, guardião 05. Controle Salvador S-809. S-809, chegada Mari, vê se mantém a 3.000, ajuste 1-0-2-0. 3.000, bem-vindo. Fica autorizado em LS X-Ray, informe localizador. Tá livre, X-Ray, informa aí localizador, vamos no 805. 643, boa noite, autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1020. Bonf, 4 mil pés, Gol no 805, estabilizado no ILS-EX aí, bastante checado. Gol no 805, contraste final ILS, chame a torre, 118.6. 118.3, gol no 805. 18.6, dúvida. Sente, transmissão para baixo, senhor. 18.6. Torre Salvador, boa noite. Gol no 805, estabilizado no ILS-EX-REI. Gol no 805, baixado travado. Afirmo. Tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-50 graus com 10 nós, QNH é 1020. 1020 no ajuste, sente, gol no 805, livre pouso pista 1-0. Salvo Zuno 4, frequência livre, boa noite. No 805, no solo, ao Zuno 8, levando à sua direita, pode passar táxi via Alfa, Juliette, portão 01, na escuta permanente. Alfa e Juliette, na escuta pro 01, gol no 805. patrão. Estou pegando esse jet, quero levantar a informação. Gente livre. Completa a chegada para 2000, a gente no 020. 2000, 1090, 2000, 1090.